caso seja na Rádio Antena Web, às 20 horas no Canal 1, e de segunda a sexta-feira na Rádio Onda Nacional, entre as 16 e as 17 horas. Por isso já sabem onde me encontrar, a que dias e em que local. Então, vamos continuar com aquela boa disposição que eu levo até si neste programa África Rítmica. Filipe Monteiro representa Conte Novo, Baby Ponchora, Dani, Papá, Michu, yo. Baby, visão toda, Mr. Crazy. Mas baby, não tem que ter conta jura, baby. Chora, baby, fazem a chora. Fazem pro aluno, pra bucinha, professora. Cabo bom, baita embora, baby, que creu agora. Baby, cabo pro greve, que só ser pro eleve. Já ser do príncipe e banha branca de neve. Põe dentro de buruti, dan corda, chuputi. Puta, mami, cubom, que tá discute. A nossa fiche, que a senha bubata dixi. Baby, pra ser do boy, vou ter que ter de champoi. Mas baby, deixa de fita, em que hoje outra grita. Deixa de busca, me sabe, uma boa é justa. Baby, já pra maluco, tchau comigo, nha pra juco. Baby, mas baby, deixa de fita. Em que hoje eu tô grita. Mr. Crazy, me lume, baby. Mas baby, não tem que baby, que já que sou esse. Mas baby, deixa de fita. Em que hoje eu tô grita. Mr. Crazy, me lume, baby. Mas baby, não tem que baby, que já que sou esse. Fazem agora, baby, por me chorar. Me creu agora, baby, por me chorar. Fazem agora, baby, por me chorar. Me creu agora. Hoje Mr. Buzz off, keep up, e já Mr. Brazy. Baby, que já deu corda, baby, que já tá crazy. Levanta a burra, vou prender que eu pego, baby, depois de corda, se quer me fica cego, Ninguém se te aguenta, baby, tem que experimenta. Se quiser tapeta, não vou lá, que me acredita. Pistamos chave, ó, quem vai porta pan abre. Me entra pra concentra, pra duspi. Hoje pra boca em que te cuspe. Baby, levanta a saia, hoje te quebra os maia. Baby, sabe rebodo, hoje deca cocodo. Só pega lume, baby, me tem que comer. Pra mão na chonta que te mijo, barriga cheia de vídeo. Baby, mas baby, deixa de fita. Em que hoje eu tô grita. Só pega lume, baby. Mas baby, we think baby, que já tá crazy. Deixa de fita. Em que hoje eu tô grita. Você pega o lume, baby. Mas baby, que já passou. Veja chega a hora. Tempo ponta chora. Baby bate a bully. Baby bate a bully. Pega me se geme. Come si treme, na rota mostra furo, gosta minha macho burro. Baby por me chora, fazem agora, baby por me chora, me creu agora, baby por me chora, fazem agora, baby por me chora, me creu agora. Baby, meu baby deixa de fita, toda, em que hoje eu tô grita, crazy, pega lume, baby, mas baby, não tem que baby, que já tá suíça. Deixa de fita. Em que hoje eu tô grita. Crazy. Pega o lume, baby. Mas baby, eu tenho que ter conta de jura. Baby, me jantou.

viver voz da minha lição no flagelo da turbança. Mundo podia ser outra coisa, vida podia ser cor-rosa. Se nós tudo podia juntar-nos, podemos amor na coração. Mas a Bíblia também